8002, autorizado o cruzamento da 1028, estacionar para passe livre. Tem um campo aberto, igual o 1968. Igual o 1968, eu chamo a torre 18 do Palmeiras. 186, igual o 1968. O número 68 está em contato visual, tem pouso autorizado por tono 0, vento no 9, 0 grau, 08 nós. Pouso autorizado no 10, pouso no 68. pro serviço radar terminado 68 milhas nordeste de Salvador, chame o controle Aracaju 120.3. No 68 no solo 09, libera a direita, 121.9. Direita 219, gol 1168. Salvador, boa noite, voo 1099, pode esperar da mulher. Voo 1099, autorizando alinhar e manter a pista no zero. Ali mantendo zero, voo 1099. Ana 099 tem decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 069. Autorizada a decolagem, pista 10, bom 099. Contato radar da decolagem, suba via Arboruno para o nível de voo 360. Arboruno 360.99. 781, chame centro Recife, 126.0, alterno 1288. 1260, alterno 288, azul 2. 278. 099, chama o centro Recife, 126-0, alterna 128-8. Salvador, gol 1705, em direção para decolar. 1705, autoriza da linhagem decolar, pista no zero, vento 1970 graus, com meia dúzia nós. Meia decola no zero, gol 1705. 27, ponto 0, pronto. Lua 705, decolou os 27, controle 119, decimal 8. 19, 8, boa. 3637, muito boa noite, eu cruzo da linha e manter a pista no zero. Andei mantendo no zero, 3637. 05, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível de voo 360. São Bruno para 360, Bruno, 77. Tem decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 80 graus, 069. Teve decolagem, no zero, 3637. Então, 3637, decolagem 29, controle 119, decimal 8. 19, 8, 3637. Roger, boa noite, tá 3637. Então, 3637, contato radar na decolagem, suba via São João 1, para o nível de voo 340. São João 340, tá 3637, alguma proa que poderíamos voar? Mantenha a subida. Mantenha a subida. Por gentileza. Prossiga, Mike Victor Alfa. Funcionamento a critério, chama o cano pronto para decolagem. Senhora, você pode voar segura? 1705 autorizado direto da GEL. Tá, GEL. Autorizado direto Motiva. Motiva, tá 3637. decolagem autorizável, comprou a sul, vento 180 graus, 069, o Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa decolou agora 3-4, controle 119.8. 119.8, até a volta, Mike Vitor Alfa. Olha o papapá, Mike Vitor Alfa, decolado, comprou do farol dessa ponta. Vitor Alfa, vou prosseguir via linha do litoral. Até o ponto de trabalho. Reportar através de Pituaçu. Até lá tem o ponto ideal coordenado. Solicita o controle mais literal. Gente, desça via Gomed Uno para o nível de voo 050. Afirmo. Já do Centro 3662. Até o nível 050. Vitor Alfa, verifique o transponder. Autorizado manter 0115 no seu transponder, sou papapá, Mike Vitor Alfa. 0145, Mike Vitor Alfa. 0145, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, solicito sobrevoo em Duna, cruzo o eixo entre a Costa Imbra, Mike Vitor Alfa. Autorizado direto para o ponto de sobrevoo, Mike Vitor Alfa, não estamos recebendo ainda nenhum modal, nem primário. Negativo pro Mike Vitor Alfa? Negativo. Nem alfa nem já. Uno 705, chame centro Recife, 125.1, alterno 123.8. 25, 1238. Então 3637, chame centro Recife, 125.1, alterno 123.8. Mike Vitor Alfa, agora o controle recebe o modo Alfa, realmente. Tem sinal mensagem recebida no transponder, no modo de dial mais literal. Litoral, por favor, como que ele recebe, é, modo Charlie. A gente vai executar a alça central. Chalé 6310, desça para o nível de voo 050, direto IPAP. 050, boa de tarde, Chalé 6310. passando 065 para 050, tá? 3662. 3662, vista para 2 mil pés, ajuste no 014. Autorizado em LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2014, reportaremos estabilizado 3662. Estabilizou, tá? 3662. Então, 3662, chame a torre 118 nesse momento. Boa noite. 3662, estabilizado no ILS, foi dar no zero. Tan 3662, confirma visual na pista? Pelo ativo. Tan 3662, autorizado pouso pista no zero, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado pouso pista no zero, Tan 3662. 3662, salva 51, libera direita e chame o solo. E 1, 2, 1, decimal, 9. 219. Salvador, gol 2043.0 da 10, pronto para decolagem. Gol 2043, boa noite, autorizada decolagem, pista mais 0, vento 180 graus, 059. Decola no 0, gol 20 para iniciar. Mantenha o 050, autoriza 2000 pro Chalé 6310. O Chalé 6310, autorizado 2000 pés, desde o Chalé 0 no 4, autorizado ILS X-Ray da pista 10, a parte estabilizada. Pode estabilizar o ILS X-Ray, o Chalé 6310, desce para 2000. Gol 2043, decolada 55, chame o controle, 1919, decimal 8, bom voo. 198, 2043, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 2043, cruza 1200, sem voo, não. Gol 2043, contato radar com decolagem, suba via São João 1, para o nível de voo 360. São João 1, 360, gol 2043. Voo 096, desça via Gomed 1, para o nível de voo 050. Via Gomed 1, 050. Poderia voar TAP, voo 060? Autorizado, TAP. controle, gol 2043. Gol 2043, prossiga. Quando possível, ótima. Aguarde. Gol 2043 autorizado, direto Mótima. Mótima da presente, 2043, exato. Estabilizado o Xané 6390. Xané 6390, Xané Torre, no 8 nesse momento. 86, tá junto. Voador, boa noite, o Xané 6390. Oi, Xané 6390, boa noite. Autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 059. Autorizado pouso, pista no 0, 63 no 0. Metrismo 0, Solos 02, libera direito e chame solo em 121 decimal 9. Libra 1219, 6390, 6390. Zero quatro três.